sua buceta e sua bunda com pinto enfiado na sua boca. Mano, que se foda, eu vou beber porra. Cristiano Carlinhos, tô mamando a porra, porra, que se foda. Filha da puta, Altar, você não me escapa. Tem que te cavalo, tô doido da tua cara. Mano, que se foda, eu vou beber porra. Cristiano Carlinhos, tô mamando a porra, porra, que se foda. Filha da puta, Altar, você não me escapa. Tem que te cavalo, tô doido da tua cara. E não Carlinhos, que não aguentava mais ser broxa por causa dos órgãos genitais de cliente. Decidiu viajar pra outro estado, procura de alguém pra saciar sua fome de prazer sexual. Eu fugi da cliente, viajei pra outro estado, na procura de um caralho pra penetrar no meu rabo. Mas eu acabei perdido e parei no matagal. E avisto bem de longe algo sobrenatural. Sou potente a mais de 10, mais de 100, mais de 1000. Mais de 2050 homens diferentes, tá que pariu. Então cê vê, me aproximei, escondido observei. E no meio de tanto macho tinha um cavalo que 2050 homens, 15 cavalos. Serei reconhecida que começa a minha luta. Me chamo Carlinhos. Eu vou bater o recorde mundial da bunda. Mano, que se...